Você pode ter que lutar, assinar da sua vida vai decifrar. O negativismo quer impedir. Só você vai. Você pode. Mas o sentimento de conquista não para. Tempos passarão e os guerreiros pés no chão aqui estarão. Cantando com coração e não revolta. Quarteto identificado, a sigla CNJ. Dois caras, um DJ e uma mulher, armada até os dentes de pura fé. Eu não vou parar, não vou desistir. Estou fazendo com amor o que eu sempre quis. Dá continuidade ao trabalho. Fundamento desgastante, quase inevitável. Catracas e cobradores me conheciam bem. Bom com botão dele eu dizia amém. As moedinhas olhavam pra isso. No tempo da URV o dólar virou lixo. E besteira, bobeira, ilusão passageira. Vida sadia, isso aqui sem blasfêmia. Nesse pique todo vou seguindo a vida. Vejo um obstáculo, lembro da autoestima. Pois eu posso, você também, não desisto. Deus me fortalece, é assim. Você pode ter que lutar. Vamos cantar do coração. O negativismo quer impedir. Você pode ter que lutar. Assinar da sua vida vai decifrar. O negativismo quer impedir. Não para, não para, não para, não. O mais puro sentimento, o sangue vem de dentro. Ó meu Senhor, iluminai os meus pensamentos. Porque eu tento, insisto, não conquisto. Parece que as coisas pra mim se tornam mais difícil. Mas eu não vou ficar, tipo a Deus dará. Eu vou prosseguir com muita fé, prosperar. Na garra, na luta, com braveza. Sigla CNJ, somos nós da justiça. Em tempos de luta constante, me provei guerreira. No desespero, não me deixei abater. No decorrer do trabalho, fui conquistando o respeito. Direito de não parar e persistir naquilo que eu gosto. Várias quedas com resistência, eu me ergui. Tenho fé no meu trabalho, rap é o amparo alternativo, novo meio de vida. Minha saída, a fuga da alienação. Sem pregar discórdia, tentando levar informação. Passo o trajeto, zona sul, Arujá. Quantas vezes forem necessárias, coragem não me falta. Aprender mais pra não ser falho. Se minha sina é ser negra, é MC mulher. Que eu persista, insista e siga como Deus quiser, como Deus quiser. Você pode ter que lutar. Assinar da sua vida vai decifrar. O negativismo quer impedir. Só essa rapaziada, foi. Você pode ir. Tem que mudar. Assinar da sua vida vai decifrar. E aí? Não para. E não vou parar. Mas vou continuar. Só quero cantar, falar desse jeito mesmo. Porque rap é coisa boa. E está cheio de vontade. Personalidade com a cabeça no lugar. Eu não tô à toa, só sou mais uma pessoa. Talvez meio assim louco, mas que sabia. Eu vi o sol nascer ali sentado, de frente pro mar. Parei e pensei, meu Deus, como é bom respirar. Ó meu pai, já é muito obrigado pela oportunidade, o dom de poder cantar. Vou seguindo meu caminho, vou fazer a minha vida que vem de derrotas e glórias. Começar lá de baixo, vem devagarinho. Na simplicidade, Deus há de abençoar. Você pode ir, tem que lutar. Assinar da sua vida vai decifrar. O negar. E aí? Não para. Você pode ir, tem que lutar. Assinar da sua vida vai decifrar. O negar. Mas o sentimento, todo mundo assim, ó. Não para, não para, não para, não. Foi, foi. Não para, não para, não para. Todo sonho mano. Não para, não para. Maravilha. Não para, foi. Não para, não para, não para, não. Sentimento de conquista não pode parar. SNJ sigla. Mensagem positiva pra quem se identifica. Você pode.